vida. Deus, te entrego os meus sonhos, pois diante do perigo encontro em ti abrigo. Fui criada pra te adorar, criada pra vencer e te seguir. Deus, te entrego a minha vida. Deus, te entrego os meus sonhos. E diante do perigo encontro em ti abrigo. Fui criada pra te adorar, criada pra vencer e te seguir. Contigo eu sou mais que vencedor, pois na cruz por mim sofreste grande dor. Eu te sirvo, eu te adoro, meu Jesus. Obrigado, meu Senhor, pois me destes a vitória lá na cruz. Nascemos pra te adorar, nascemos pra te seguir e te servir. Contigo